Estamos aqui novamente com o Tony Volpon, que vai trazer as perspectivas para essa semana. Abril começando agora, Tony. Quais são as novidades que você prevê aí para o mercado financeiro? Bom, hoje a gente já teve um evento mais importante da semana, que foi a divulgação do relatório de inflação trimestral, né, já aqui no mês de março. Então pega esse primeiro trimestre do ano, onde o Banco Central dá detalhadamente sua visão sobre crescimento, inflação e também suas previsões, né, tanto para o crescimento quanto para a inflação. E uma coisa a notar foi que no cenário, que eles chamam de cenário de mercado, onde eles rodam seu modelo de inflação usando premissas ou expectativas que o próprio mercado tem sobre o nível da Selic e nível do câmbio, especificamente o nível do câmbio, eu acredito, 9,75, a previsão de inflação para 2010 já está bastante perto da meta, em 4,4%, lembrando que a meta é 4,5%. Isso tem levado algumas pessoas do mercado a pensar que, pelo menos na visão do Banco Central, não há tanto espaço para maiores quedas de juros, né? Lembrando que apesar que a Selic está 11,25, esse 9,75 já está mais ou menos precificado na curva futura de juros, né? Então, para a gente ver mais quedas na curva futura, a gente teria que acreditar que, de fato, a gente pode ter uma Selic de final do ano abaixo desse nível. E, pelo menos, no relatório de inflação, o modelo do Banco Central, que não é o modelo que eles publicam, né, mas é um, modelo que é um dos modelos que eles têm lá dentro, indica que talvez esse seja o nível terminal da Selic, que a gente não vai poder cair muito abaixo daquilo que já está sendo precificado no mercado futuro de juros. Os juros hoje, por acaso, estão caindo um pouquinho nos mercados futuros, mas isso um pouquinho mais não tem tanto a ver com o relatório de inflação, tem mais a ver com as quedas que a gente está tendo nas bolsas internacionais em função da notícia da GM, algumas outras coisas negativas que estão saindo agora depois das fortes altas que a gente teve na última semana. A gente também teve a divulgação do IGPM para o mês fechado de março, veio bem abaixo do esperado. O esperado era negativo 0,35, deflação, e veio uma deflação de 0,74. Isso foi bastante importante. E também, o que vai ser muito importante no dia 1, né, que vai ser quarta-feira, vai ser a produção industrial para o mês de fevereiro. Esperado uma queda ano sobre ano de 14,6%, mais uma alta em relação ao mês de janeiro, né, olhando de janeiro para fevereiro, de 3,6%. E, como a gente sabe, né, isso aqui tem sido uma crise de produção industrial afetando o setor da indústria muito fortemente. Então, esse é um dado que virou, esse foi um dado importante para o mercado, mas ganhou mais destaque com essa crise que a gente está tendo desde novembro, dezembro do ano passado. Ok, obrigado então, Tony. Até a próxima semana com mais informações.